buraco de agulho de telha, onde chova qualquer perna, braço, pedra, passo, parte de um pedaço que se mova. Qualquer fresta, furo, vão de muro, fenda, boca onde não se caiba. Qualquer vento, nuvem, flor que se imagine além de onde o céu acaba. Qualquer carne, alcatra, quilo, aquilo, sim, e por que não? Qualquer migalha, lasca, naco, grão, molécula de pão. Arrasa o risco onde a prega arruga o vinco da pele. Apareça qualquer lápis, abalo, curto circuito, qualquer susto que não se mereça, qualquer curva de qualquer destino que desfaça o curso de qualquer certeza. Qualquer coisa que não fique ilesa. Qualquer coisa que não fixe. Qualquer coisa que não fique ilesa. Qualquer coisa que não fixe.